obrigado por eu ter a voz ativa. Obrigado pelo batalhão dos manos. Não são fulanos, não são insanos os planos que por ti foram traçados. Mais perfeito, mais belo para todos os aliados. Obrigado pelo dom de vida, por eu ser honrado e por ter uma família. Paz na terra aos homens de boa vontade, em cada palmo de terra que predomine a santa mensagem. Você não sabe o quanto foi difícil pra mim quando eu perdi, se foi o meu pai Moacir. Deixou saudade, a lágrima no rosto tem que ser homem de aço. Nós é cachorro louco, não é pouco, coração bate, oração parte. Te livra do sufoco, na bola de meia, na sola do sapato. Cada um na sua responsa, minha parte eu mesmo faço. Satisfação, obrigado por tudo que passei. Senhor, me cativa, me refaz e me faz ter a alma viva. Me completa, me inspira a ser um poeta. Guia os meus passos na direção correta. É por ti e por ti somente que minha alma nela anseia e sem ela triste se desespera. Porque sem ti sou como um pássaro que não pode voar. Pois meu habitat natural é o ar. Quero planar, sentir a liberdade, poder dar um rasante. Mas aqui nessa gaiola eu me sinto distante. Meus pecados me jaulam, me entristecem, me calam. Mas tuas misericórdias nunca me desamparam. Mesmo que eu tropece, de mim Senhor nunca se esquece. Tu me levantas e teu braço de amor me aquece. Nesses braços amorosos, com afetos tão calorosos, tua vida cura meus momentos dolorosos. Mó satisfação, obrigado por tudo que passei. País não tem guerra de bomba nuclear, nem campo minado pros moleque brincar. Uma HK mental, então é muito mais potente um raciocínio voraz, um verso influente. Papai do céu nos perdoe, poderia ser melhor. Longe do pó, distante dos B.O., vendo as praias bonitas do nosso Maranhão. Não mais um moleque bomba no Afeganistão. Bum bum pá, cê pode acreditar. Na favela tem talento em todo lugar. Quero cantar com a alma, demonstrar minha emoção. Essa é nossa vida, não é filme de televisão. Meu coração disposto pra amar. Sou mensageiro de Jesus, pra quem criticar? Vários gigantes se levantam pra nos enfrentar. Vencer o desafio nos ensina a valorizar.